a tartaruga e a leva. De todos os animais convencidos e fanfarrões que viviam no campo, o pior, sem contar com os humanos, claro, era a leva. Passava a vida a falar da sua rapidez, de sua habilidade e superior tornos muscular. Com quem quer que tivesse... Ops, nasci homem! De lhe estar por pé, e como se isso não bastasse, estava sempre a fazer pouco dos outros animais, que não viviam obcecados como ela, pela fugida, perfeição física. Um dos alvos frequentes da sua chacota era a tartaruga, que com as suas pernas gordas, embora funcionais, o seu metabolismo mais baixo e o seu corpo de contornos globalmente endomórficos, estava em flagrante constrangimento com a leve. A tartaruga, perfeitamente satisfeita com a vida que levava, a velocidade em que a levava, insistia sempre em que o seu metabolismo era tão eficazmente como a de qualquer outro. Mas a leve estava sempre a moer o juízo à tartaruga. Enquanto ensaiava poses e fazia flexões dos peitorais, ei, baixinha, dizia, aposto que eras capaz de ganhar umas massas. Se fosses trabalhar a dias com pesa papéis. A tartaruga sorria, cheia de paciência. Obrigado pelo conselho, minha amiga acelerada. Vá lá, atarrancada, provocava a leve. Não me digas que não reages quando alguém te tira a luva. Não vejo que tenho castigo com as luvas a ver comigo, disse a tartaruga, que aparentemente dava sinais de lentidão em mais de um aspecto da sua personalidade. Gosto da minha inércia e fico sempre sentado a ver o que passar o mundo. Como é que tu te contentas com tão pouco? Irritou-se a leve. Se estás tão satisfeita, desafio-te para uma corrida, para mostrar as consequências, riscos, para a saúde de um estilo da vida sedentária como a tua. A tartaruga ficou banzada. Uma competição. E assim engasgado-me com a palavra, só para provar que uma de nós é, de algum modo, melhor que a outra. E vi aí, não contes comigo. Outros animais que estavam por perto ouviram uma conversa e puseram-se à escuta com interesse. Que é, lá isso. Estarás com... A leve conteve-se e olhou em volta, dizendo depois em voz baixa. Estarás com miúfa? Aí a tartaruga enfureceu-se. Ouve lá, se vais começar a insultar as outras espécies para camuflar as tuas próprias inseguranças, vá lá, atraso de vida, insistiu a leve. Confessa que estás com medo. Porque a esta altura já era o grande ajuntamento de animais que se dividiam no apoio às duas contendas. Uns ansiavam por ver a leve metida na ordem, outros queriam ver arrebentar a bolha, orgulhosa da tartaruga. Outros ainda faziam parte do tipo de desportistas de bancada, que o que querem é agitação constante. Com a pressão a vir de todos os lados, a tartaruga sentiu uma chave de guerra entrometer-se entre os seus princípios contra a competição e a necessidade de dar uma lição à leve. Finalmente, e segundo qualquer leigo da ironia, disse: pois, muito bem, vou concorrer contra ti. E até te digo mais, vou-te ganhar. Só para te provar que ganhar não é tudo. Imediatamente começaram os preparativos para o grande acontecimento. A tartaruga e a leve acordaram na nomeação da raposa como comissária para a boa forma cinética e para as provas de velocidade em terra. Com a raposa, a definição do traçado e duração da corrida, bem como dos pormenores do aproveitamento do evento em materiais promocionais e de cobranças das entradas. Ainda houve quem, com quem falasse em acrescentar o ciclismo, a natação, à prova pedestre. Mas conclui-se que o interesse por uma competição do tipo animal de ferro seria menor. A leve e a tartaruga começaram a treinar eficazmente para o dia da corrida. Havia comentadores ignorantes que pensavam que todos os membros da família dos coelhos eram rápidos por herança genética. Corpo ágil e músculos de coxas bem desenvolvidos. A leve, com toda a razão, ofendia-se com tais ideias feitas, só possíveis pela ignorância de muitas horas de trabalho árduo e sacrifícios a que ela se submetia. Para as contrariar, o seu campo de treino estava sempre aberto aos órgãos de comunicação social e aos seus apoiantes que o incentivavam quando treinava. Com isto, conseguia também manter os níveis controláveis e desmentíveis os rumores de que se dopava e ingeria anfetaminas. A tartaruga, por seu turno, preparava-se recomendo e vendo filmes de treino. Na escalada da expectativa pelo grande acontecimento, a imaginação dos outros animais do campo estava absolutamente e de uma forma um tanto doentia, concentrada no coelho. Conforme o respectivo temperamento individual, os animais eram raivosamente e obsessivamente pós-tartaruga ou pós-leva. Muitos foram os casamentos, amizades e outras relações intra-animais significativas que nos dias que precederam à corrida foram postos à prova. Os humidores da leve, predominantemente animais mais jovens, a quem só o estilo, a velocidade, a agilidade impressionavam, pagoneavam-se vestindo t-shirts especialmente criadas para a ocasião, com os slogans "Salta-lhe para cima!" e a "Lebre tudo!". Os fãs da tartaruga pronunciavam nela a defesa do princípio contra situações tremendamente desfavoráveis em termos de probabilidades. E a sensatez de subestimar e aceitar a sua imagem física alternativa. Exprimiam o seu apoio, exibindo bom nojo visual, com a seguinte frase bordada: "Come o pó que eu levanto, coelhinha". Um pouco numerosa, mas muito ruidosa, não na maioria, mas manifestava-se pura e simplesmente contra a ideia de qualquer tipo de corrida. Escreveram para os jornais, telefonaram para as rádios e distribuíram mesmo um cartaz que dizia: "As corridas não são saudáveis para as crianças, potros, gatinhos, cachorros, frangos, patinhos, cisnezinhos, águiazinhas, passarinhos, vitelos e pequenos carnívoros, corços, cordeiros, bácaros, girinos, lagartas e outros seres vivos". Mas os seus esforços nada serviam e depressa chegou o dia da corrida. Na manhã da corrida, o ambiente era de grande agitação. Com a multidão apinhada junto à linha de partida, lá estavam também os vendedores ambulantes a vender guloseimas, sumos, barras de suplementos energéticos. Também lá estavam os promotores distribuindo cartões de crédito, bebidas para os desportistas e amostras de cereais de pequeno almoço, em embalagens decoradas com a foto da tartaruga, da leve. Repórteres e técnicos de TV marcavam também presença em viaturas artilhadas do justificado equipamento eletrónico, prontos a explorar todo e de qualquer pormenor a imagem desta história, que versa o mais simples de todos os desafios: correr. A chegada da tartaruga passou praticamente despercebida. Era tão discreta e avessa à ostentação que facilmente se misturou com a multidão. A expressão de serenidade que o seu rosto exibia era intrigante, tendo em conta o grande desafio que tinha pela frente. Como seria de esperar, a chegada da leve e respectiva comitiva não foi coisa que se pudesse considerar humilde ou discreta. Assim não passaria despercebida a comprida limusine preta que abria caminho por entre a multidão, ou as aclamações que se ergueram no ar mal as portas se abriram e a lebre se apiou. Com uma estrela em cada membro interior, rodeada de quatro corpulentos guarda-costas, ou profissionais da proteção animal, como preferirem lhe chamar, os elementos mais atrevidos da multidão tentaram chegar mais perto da lebre, mas a sua musculada força de interdição manteve-os à distância. A lebre avançou para a linha de partida, levantou as mãos para a multidão e despiu o fato de treino de lamé dourado. Sorveu um grande golo de bebida para desportistas que a patrocinavam e com um sorriso comeu um punhado de cereais do fornecedor oficial. Voltou-se depois para a tartaruga e com uma expressão ameaçadora nos olhos: "Ó tartaruguinha, vais levar uma tarefa tão grande que nem vais saber de terra és". Com ou sem a intenção de ofender qualquer espectador com falta de vista, a tartaruga limitou-se a sorrir e a dizer: "Veremos". A árbitra da corrida, perante a proibição de usar pistola, canhão, a palavra bem ou qualquer outra forma violenta de incitamento à corrida, segurava o lenço vermelho com o braço estendido. Manteve-o assim durante alguns segundos e deixou cair com um floreado. Num ápice alegre disparou como um relâmpago. A tartaruga partiu numa passada mais natural, tendo sempre presente que a maior parte das lesões no desporto resulta de uma preparação inadequada e desarranques e travagens abruptos. Com falanges ruidosas de um lado e do outro, a leve avançou na pista a uma velocidade estonteante. Quando já estava fora da cidade e em pleno campo, a leve perdeu o contacto visual com a sua adversária. Tão confiante que estava no seu ascendente de velocidade sobre Tartaruga, resolveu aceitar o convite de uma das equipas de televisão e conceder a meio da corrida uma entrevista sobre as suas impressões, reminiscências da infância e esperanças para o futuro. Entretanto, a Tartaruga se lá ia arrastando, tendo cuidado de repor os níveis de fluido corporais com os copos de bebida isotónica que eram distribuídos ao longo da corrida. Depressa se sentiu a bater naquilo que os corredores chamam um muro. Mas os incitamentos da multidão e a sua própria força de vontade ajudaram-no a atravessá-lo e a entrar na zona. E ainda bem, porque naquela altura estava ainda apenas de 30 metros da linha de partida. Descontraídamente, a leve falava de si ao entrevistador. E como se estava a abordar o seu tema preferido, o tempo voou. Quando terminou a entrevista e a leve saiu do estádio móvel, do estúdio móvel, ouviu uma ovação linda do outro lado da neta. Esperou pela pista especificada pela ideia de que a multidão estava a aquecer para ovacionar e ocultar a neta. Mas quando finalmente chegou à vista da neta, parou-se-lhe com a Tartaruga a cortar a linha da chegada. O leve correu o quanto podia, mas não conseguiu ultrapassar a Tartaruga a tempo. E teve que se contentar com cavar quase em primeira. Deitou a berrar e a esbracejar. Queixar-se da árbitra e exigir a presença da comissária. Desafiar a Tartaruga para uma análise de urina. E ameaçar com processos de milhões de dólares por perda de receitas de patrocínios. A Tartaruga limitava-se a sorrir placidamente enquanto tentava recuperar o fogo. Entretanto, para celebrar a vitória, os fãs da Tartaruga e da Leve, bem como vários mirones e penduras, partiram vidros de montras, orvalizarias e lojas de eletrónica. Viraram carros e pegaram fogo a tudo que estava à mão de semear. Veio a polícia e dispersou a multidão com balas de borracha reciclada e gás de pimenta biodegradável, tendo prendido 57 animais por excesso de entusiasmo nas comemorações. Mas se este excesso comemorativo foi deplorável e certamente o reflexo de muitas e variadas influências socioeconómicas, a parte mais chocante da história ainda estava para vir. Ambas as contentadoras se submeteram à análise da urina e os resultados não foram nada bons para a Tartaruga. Se verificou usar e abusar forte e feio de esteroides. A Tartaruga bem argumentou que se tratava de efeitos secundários do medicamento que tomava para a asma. Mas a raposa, nas suas funções de comissária para a boa forma cinética e para as provas de velocidade em terra, viu-se obrigada a desqualificá-la e a proclamar a leve, a mais rapidíssima. Em resposta a esta notícia escandalosa, faz da Tartaruga e da leve, bem como mirones e penduras, partiram vidros de montras, pilharam orvalizarias e lojas de eletrónica, viraram carros e pegaram fogo a tudo o que estava à mão de semear. Desta vez, a polícia prendeu 115 animais por excesso de entusiasmo comemorativo. Não tardou que fosse decidido que as corridas a pé, à pata, ao casco e a outras profissões que tais só serviam para inflamar a população animal e para dar livre curso a emoções que em nada contribuíam para a harmonia pública. A raposa renunciou ao seu cargo, imediatamente foi nomeada promotora de passatempos cinéticos, construtivos e cooperativos. O seu departamento promovia fortemente a participação em atividades não competitivas, tais como o mergulho, o bailado aquático e o salto de prancha. Além disso, decretou que qualquer animal encontrado a competir com o seu ou a sua vizinha, em qualquer espécie de desporto ou concurso, fosse punido com várias horas de serviço à comunidade. E obrigado a ouvir as gravações de várias reportagens com análises de corridas entre tartaruga e elefante.